só me enganava. Te dei o meu amor, você só me esnobava. Eu necessito de amor. E o meu erro foi ter sempre te amado. Me desculpe, amor, eu te quero do meu lado. Sai da minha vida, não te quero, tá tudo acabado. Só me enganava, te dei o meu amor, você só me esnobava. Escute o meu coração. Sempre te amei, você só me enganava. Te dei o meu amor, você só me esnobava. Eu necessito de amor. E o meu erro foi ter sempre te amado. Bye.